captando o custo localizador, telemetria 310. É 310, chame torre 98.3. 383, boa. Torre, boa noite, chame 310, pessoal, estou com o localizador da 28, com 5 milhas por terra. Sente, reporte, encontrei uma estrela da chame 310. Reportará. O senhor poderia confirmar o vento específico, excelente? 220 graus com uma dúzia. Copiado, 03. 03 autorizado, se estiver finalmente em táxi. Repórter ataque na 3603. Continua mais de 100. Solo Salvador, boa noite, azul 4070, eu vou pela Charlie. 3603, eu solo. Kenny 81012. 065, my lead point is localized course of Air Force 201 Central 2006. Could you confirm the QNH? QNH 1012. Roger, 1012. 03. Azul 4070, portão 9, autorizado via Juliette, agilizando a medida do possível. Juliette, portão 9, azul 4070, ciente. Solo 351, no próximo aquilo para ingresso na aula. 5.61, ingressa Alfa e táxi até o ponto de espera da 28, na torre 1 no 8, décimo 3, bom valor. Vivo ingresso, aquilo e Alfa, lá vai chamar 18.3 no ponto de espera. Está autorizado, passou externo, baixou de trabalho, 310. Informe de casa. 3858, informe de casa. 2100 nós agora, senhor. Passagem de tráfego autorizado até 3603. One reduce speed 1709. Roger, now reduce my speed 1709. 7F0019. Continue. Tem 9-8, 3:55, antena com. Gente, transfere 118.30, bom voo. 18.30. It is possible to descend 1,700 feet to Brazilian Force 011. Brasília Fasto 011, maintain 2,000 feet. 2,000 feet, maintain. Isso era, eles estão cientes, mas informaram que não constitui risco às operações. 809-3858. Três oito cinco oito, está autorizado nível 040. 040, 3858. Estabilizado, tá, T3455, visual capim. T3455, torre 1 no noite, decimal 3. 23. T3858, está autorizado 2 mil pés, via CAR e ajuste 1 no 0, 1 no 3. 3858. Ativado 2 mil, via CAR e 3858. Brasília Fasto 011. Fly head, usando posicional. Sound position, Brazilian Force 011. Aí, só tem papi só na pista 1-0. Aceito, obrigado. Bom, então acho que eu vou alternar. O Xanem é 3-1-0, solo aos 3-5, livre à esquerda 2-1-9. Esquerda 2-1-9, boa. Monitorando o tráfego no TQ. 84, 184 controle. controle Gol 984. Soma presente 200 longe, 884. Reduz 2009, Gol 984. Interception localizing Costa, Brasilia Foster 011. Brasilia Foster 011, report to runway inside. Roger, report to runway inside. Runway inside, Brasilia Foster 011. Brasilia Foster contact tower 118.3. 118.3, Brasilia Foster 011. Have a nice night, sir. Other tower, good night, Brazilian Force 011. Intercept and localizing cost. Air Force 2011, procedure approach, number 2 to land, expect the clearance. Roger, continue my approach, number 2 to land. Quatro, cinco, cinco, autorizado pouso pista 28, 2220 graus, cono 2 nós. Livre pouso para o 3455. É efetuar o pushback completo. Ok, vai aguardante da Índia até a liberação na minha prisão. Positivo, seu portão será o 01, assim que observar o tráfego da Gol efetuando o pushback completo, livre ingresso. Ok, 01 vai aguardar. Muito obrigado. Dá 3858, para o localizador com via esquerda, proa 310. Esquerda 310, 3858. Web 6727 está autorizado 2000 pés, ajuste 10 no 3. 2000 pés, 1013, 6727. Vai atingir o 060, Gol 1884. 153 a bordo, 410 autonomia, alterna o Galeão para o táxi. 410 Galeão, confirme para mim. 153. 153, Cente, taxia via pátio 1, ingressa no pátio 3, informe saída do pátio 3 para ingressar via aquilo na Taxi Alfa. Pátio 1, pátio 3, reporta para sair do pátio 3, centro da Alfa, da Taxi 6 Kilo para ingressar na Alfa, tanto 3603. Quatro, sobre vetor com via direita, proa 070. Sobre vetor, direita, proa 070, poderia acompanhar o limite? Seu limite é radial 0100 de Salvador. 100 de Salvador, descendo para 50 na proa 17, a proa 070, 1884. Ali mantém. O TAN 3455, livrando pista, solos 39, 1219. 219, obrigado. 3561, além decola, vento agora de 220 graus com uma dúzia. Além decola, TAN 3561. Graus. Ciente do desvio, Web 6727, informe ao término. Reporta a Web 6727. Web 6727, informe por quantas milhas está o desvio? Web 6727, informe por quantas milhas está o desvio? 5 milhas aproximadamente, 6727. Chegando aí, Locate, Brasília Fonte, 019. Esquerda agora, pro norte, 1884. Esquerda pro norte, Gol 1884, tá mantendo 050. Ativo, desce para 2000 pés, ajuste 1013. 2000 pés, 1013, Gol 1884. O WebJet 6727 está sob vetor, mantém a presente proa. O limite é o custo do localizador. Mantém a proa limitada no custo do localizador, 627. Na escuta, Juliette, prossiga. Toma a proa de Bona, a duas milhas. Juliette, mantém a escuta. Bola 884, complete curva esquerda, proa 330, forma estabilizada. Esquerda 330, 0, acusar estabilizado, Gol 1884. 31, chama controle 198 com voo. 198, muito obrigado pela sua colaboração, bom trabalho. No meio no 3, a bordo 1-7-0, 3 horas e 48, alterna com fim. 009. Tem 200 até Usan. 200 até Usan, Gol 1884. Projeto 6727, velocidade indicada. Até o ponto de espera da 28. Índia Alfa, ponto de espera da 28, 9-1-3. Presente. 1-5-0-9-7. ULS 3-8-2. Chama a torre no 8-3-0. 8-3-0-2. Caote, Juliette, vai fazer a chegada a Cari via, desce até o 040, quando, no ponto da descida. Descendo para o 040 da ponte de Cari. Afirmativo. O objeto 6727 vai ultrapassar um pouco o localizador, aguarde vetor final para o ILS. Então ultrapassa o localizador 6727, aguarde vetores finais. Afirmativo. Controle, boa noite, está 3561. Vai aguardar pista livre, 22, 30 graus com uma dúzia. Aguardando, 3858. 561. 6727 já interceptou? Negativo, vamos ver se estamos 6727. Excelente. Chuta 4 milhas à sua frente, aguarde o vetor final. Aguardando o vetor final, 6727. Give us a force 01 on the ground. I'd like to proceed to meet a April. Turn right. Turn right, taxi three hotel. Roger. 3-0. 7-18-3-0 para o 1-884, no campo à vista, obrigado. Objeto 6727, curva direita para o 330 em forma estabilizada. 330, reportará estabilizado, 6727. Essa da cabeceira 28, chegado com campo à vista. Sente número 2 para pouso, aguarda. Sente, boa, 1884. Então 3858, cheque 3, autorizado pouso, pista 28, vento de 2, 30 graus, com 12 nós, ajuste 10, 13. Ativo, passar travado, livre pouso na 28, pista 38. Receptor localizador 6727. Estabilizado 6727. Teste 27, chame torre 18, decimal 3. Tanto 18-3, boa noite. Boa noite, objeto 6727, estabilizado LS. 6727 da Webjet, vai reportar 5 milhas, com cheque de trem. 5 milhas, cheque de trem, 6727. Torre Salvador, boa noite, tá 3603, ponto de espera, visão coronel é final. Mantenha ponto de espera, guarde. Mantenha ponto de espera, tá 3603. Da Tano, Solas 45, livre à esquerda, taxo Eco, após chamar 219. Eco 219, chama Solas, tá 384. Bom, vou. 230, boa noite. 284, cheque trem livre pouso, 220 graus, com 14 nós. 7, tá livre pouso, confirmado o vento, já tá com o trem checado. 230 graus, com 14 nós. 230 com 94 e depois na 28. Commander Ground, good evening, Virginia Foster 011. Evening, Brazilian Force 2011 to Natal, flight level 250 is on request, stand by ETC clearance. Roger, stand by to ETC clearance. 884 no solo 467, com a livrar à esquerda, próximo ataque foi Charlie, agilizando a liberação de pista, assim que livrar, chama 219. 7, agiliza, 1219 na Charlie após livrar, agora 884. 5 milhas no 67 mais 7, baixar travado. Sente, aguarde um instantinho, pista livre. 67277. Jet 6727 autorizado pouso pista 28, vento de 220 graus com 14 nós, ajuste no 0 no 3. Autorizado pouso vai ser 27. Left 258. Aron, transição Belém. Obrigado. Solo gol 1884, boa noite, livrou a pista na Charlie na sua escuta. 1884, portão 10, taxi livre. Táxi livre, a critério do piloto para o gate número 10, 10. Obrigado. Três Salvador, boa noite, igual 398, formação Índia, cruzado 220. Dono 398, acione identificação, chegada a Cari, desce mantendo em 050. Pelo 80, descendo para 50 na Cari, igual 1-3-0. São 3603, ali mantém. Ali mantém, tá 3603. Salvador, boa noite, tá 3152, transferência, sente informação índia. 3152, sendo identificação, chegada Cari, desce mantém nível 060. Identificado, chegada Cari, para 060, tá 3152. Salvador, objeto 6727, levando Delta. Objeto 6727, táxi via Alfa e Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4-6727. Vento 22-20 graus com uma dúzia. Decolagem da 28, tá 3603. Boa noite, gol no meio, no 3, ponto espera, número 1, pronto. Gol no meio, no 3, ali mantém, cabeceira 28, após a rolagem do tráfego. Após a rolagem do tráfego, ali mantém 28, no meio, no 3. Ever Zulu 10, after takeoff, runway 28, turn right, Aron departure, Zipar transition. Salvador departure, 119.8, and Skok 5175. Roger, clear the next 5 Natal, flight level 250 via upper Zulu 10, take off only 2H, turn right. Around departure, zip transition 119.8, Salvador departure, and my spot code 5175, Virginia Force 011. Hey, depart transition, advise ready for taxi. Resume force 2011. Could you confirm please? Depart transition. Around departure, depart transition, advise ready for taxi. Roger, around departure, if depart transition, I will call when ready to taxi. Resume force 2011. 03 decola 51, controle 198, bom voo. 198, boa noite, na 3603. Controle Salvador, boa noite, na 3603, decolou. Perfil da Gol Eval, 1800 pés. Seu 3603, contato radar, suba ao nível 340, saída agora e transição a Eval. Para Eval 340, tá 3603. Papatão Gosta, o seu Juliette informe se está efetuando desvio. Tudo ok. Uno menos 3, autorizado a decolar da pista 28, vento de 220 graus com 12 nós. Nível de decolagem da 28 está iniciando, Uno menos 3. Uno 398, autorizado 2000 pés via CAR e ajuste no 013. Firmando 2000 na CARI 1012, com 398. Número 3, decolou 5-4, controle 19-8, bom voo. 19-8, bom dia, boa noite. Salvador, muito boa noite, gol no Melo 3, decola na sua escuta. Gol no Melo 3, contato radar, suba ao nível 380, saída gola e transição fita. Sobe ao 380 na gola fita, gol no Melo 3. 3603, chame Recife 3325, 288, da presente proa de Eudes. Direto Eudes e chama Recife, 3325, 288, tá? 3603, obrigado. Da 3152, informe de cada. 2409, 3152. Da 3152, reduza para 200 nós, desça e mantenha nível 050. 200 nós, 050, da 3152. Patango Oscar, Oscar Juliette, autorizado 2000 pés, ajuste 10 no 3, informe estabilizado. Sim, para 2000, conforme estabilizado, Oscar Juliette. Bom, 3 no Juliette, está fazendo um pequeno desvio aqui à direita agora. Gente, Oscar, Oscar Juliette. Então, bom, 3 no Juliette, ok? Chegou no 3 no Juliette. Controle 3152. 3152, prossiga. Deixa eu confirmar o tipo do equipamento da frente. Bravo Eco 58, está a 11 milhas. Então, 3152. Agradeço, obrigado. Informa a atitude que está passando. Está 5 mil agora, igual 398. Então vai prosseguir ou vai arremeter? Está arremetendo, vai afetar o novo procedimento. Bom, 398. Então 398, procedimento de arremetida, mantenha a proa, suba para nível 040. Mantenha a proa 040, igual 398. Afirmo, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2000 pés, 1013, 3152. Eu nomei a 1 no 3, chame Recife, 3325, alterno 288. Gol no meio no 3, Recife 335, 288. Gol 1 no meio, 1 no 3, controle. Prossiga, gol 1 no meio, 1 no 3. Recife 13325, alterno 288. 3325, 288, obrigado. Proa vai manter o 40, gol 398, quer? Gente, vai 398. Agora vetores para a final novamente do PDS Sul 28. Afirmativo, aguarde vetores. Ok, graças.